tô tentando resgatar minhas raízes, decifrar enigmas, curar cicatrizes, perfurar barreiras, perdoar e ultrapassar fronteiras, perdurar perante essas tristezas e trincheiras. Não é sobre olhar as estrelas sob nossas cabeças, mas vê-las como algo palpável, sim, nós podemos tê-las. É sobre fugir da teia, das telas, das meias, verdade, centelha, vendo o céu ou a própria centelha. Tipo querendo evoluir na idade da pedra. Às vezes me sinto assim, quanta média, todos têm uma rédea. Quantas mentes em cela, quanta tela, quanta inveja. Ainda bem que o corpo fecha, e aí as portas se abrem. Escrevo, pois tem muito em mim e aqui não me cabem. Mas peço que os anjos me guardem, com as armas e as roupas de São Jorge me ardem. Hoje pode. Eu vou sair com os pés no chão. Sempre fui daqui, tenho proteção e ela me guia, guia, guia. E ela me guia, guia, guia. Caminhando enquanto o solo queima, de pé descalço, sem tempo pra errar, tentando não pisar em falso. Tem vários querendo me ver no atraso, mas hoje eu sei que a inveja é só aplauso. Plantei meu sonho, joguei hard, choveu forte. Manor não se abala com a tempestade. Por mais que o barco afunde nesse mar gigante, eu sempre vou ter gás pra ser melhor que antes. Os que me testaram, os que me julgaram, os que fecharam, tô sempre desejando. Os que me testaram, os que me julgaram, os que fecharam, tô sempre desejando. Apesar de tudo, na humildade eu mantenho a fé. Fale o que quiser, me mantém em pé. Eu vou ser o melhor que eu posso. Apesar de tudo, na humildade eu